Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Meus convidados queridos, vocês são especialistas em automobilismo, mas hoje eu quero falar de cinema com vocês, então me digam aí, filmes que marcaram a vida de vocês recentemente ou durante os últimos tempos aí. Bom, eu começo porque sempre fica mais fácil dessa maneira, né? Lá no podcast eu brinco que eu sou desmemoriada, então realmente eu acabo esquecendo aí das coisas com uma facilidade muito grande. E pra cinema também acontece isso bastante, então eu posso te falar aí milhares de filmes que eu assisti, depois da gravação, com certeza eu vou lembrar deles, mas agora realmente vai vir assim um nome X na cabeça. É um filme que eu assisti tem bastante tempo, que eu gostei bastante, foi Os Descendentes, que eu não esperava a história e eu achei muito bacana assim, me marcou por diversas questões que eu fiquei pensando até depois do filme e tudo mais. Foi um ingresso que eu ganhei, e aí eu fui, vamos assistir, né, pô, tá concorrendo ao Oscar, deve ser bacana e tal, e eu me surpreendi. É de graça, vai tudo. Eu não gostei tanto do filme, mas vamos. Vale, não é de automobilismo então, não. É filme de qualquer categoria. Filme da história do cinema. Você pode até falar de Georges Méliès aí, de Nossa Senhora. Vou chegar lá. Eu sou um fã inveterado de Guerra nas Estrelas. São os filmes da minha vida. Guerra nas Estrelas e De Volta para o Futuro são aqueles que, se a casa estiver caindo, tiver que salvar alguma coisa, eu vou lá e salvo esses dois debaixo do braço, aqui da minha estante, e saio correndo com a roupa do corpo e com eles na mão. São os filmes da minha vida, mas são filmes, né, de infância, aqueles filmes que você acaba até gostando por ter visto numa época em que você estava conhecendo a vida, né? Então, que esses estão lá dentro, estão no coração. Recentemente, eu sou muito crítico, sabe, com os filmes atuais. Eu acho. Eu sou meio saudosista, assim. Não vou tão longe nos anos 60, apesar de adorar Cantando na Chuva. Não vou tão lá longe, mas eu acho que os filmes recentes não me impressionam tanto. Um recente. Ele já não é mais tão recente, não relativamente recente. É o V de Vingança. Eu acho que ele já tem uns 10 anos. Avatar, por várias coisas, não só pela história, mas enfim, pelo desenvolvimento e os efeitos especiais. Mas esse V é um filme, não sei se todos conhecem. Todos Sim, já viram. É de 2005. Ele é dirigido pelos irmãos Wachowski, né, mesmo de Matrix. E é baseado numa história em quadrinhos do Alan Moore. Exatamente. Eu tô falando com especialistas aqui, o Boco tá achando. Então você tome cuidado. Até eu tô com medo pra falar agora. Mas o modo como a história é contada, a representação de um possível futuro com várias coisas que caminham pra lá, e foi o filme estourou bem após a guerra do Iraque começar, um pouco depois. Eu gostei, me marcou bastante. E aí, Anderson, fala você. Cara, eu relaxei muito meus critérios de cinema nos últimos anos, assim. Eu tô numa fase muito de filme de herói. Eu rei com Vingadores no cinema. Babi viu, ela tava junto comigo. Ah, mas Vingadores é legal. Eu só ia achar. Cara, não é legal, ela é fantástica. Eu só ia estranhar se você falasse assim que o seu filme preferido seria, sei lá, Todo Mundo em Pânico 5. Já passei dos meus 15 anos, né, pô? Pô, já passei muito. Eu dobrei a esquina já. Pô, eu tenho honrado bastante com esses super-heróis, assim, tenho curtido bastante. Mas filme pra vida, eu acho que, fora os Star Trek, as ficções, os Star Wars, as ficções científicas que o Fábio bem lembrou, tem um filme muito legal que eu lembro que quando eu vi, eu mudou meu conceito de o que é ver filme. Que não sei se você conhece, é o 12 Homens e uma Sentença, com Harry Fonda. Nossa, esse é um dos clássicos do cinema, cara. É clássico, cara. Ele é de década de 50 ou 60. Ele me chamou muita atenção. Eu me lembro que eu vi isso já adulto, e eu vi na TV a cabo, num Telecine Cult da vida. É um filme preto e branco que ele tem trilha sonora no começo, nos minutos do começo e nos do fim. Depois não tem mais nada de som, nada. O filme é todo no diálogo, e é mega tenso. O cara tem que convencer os outros. Pra quem não conhece a história, são 12 jurados, né, que tem que decidir se o moleque vai ser condenado à morte ou não. E um deles, final, hein? E um deles é... não vou contar. E um deles é contra essa... E aí, o filme todo ele argumentando contra os outros 11, por que que ele acha que é inocente, e botando os argumentos de que porque os outros acham que é culpado. Cara, é um filme fantástico. Fantástico mesmo. Bem lembrado. Ele é de 1957, é dirigido pelo Sidney Lumet. Sidney Lumet, exatamente. Boa, ótima lembrança, né? É um filme espetacular, que funciona bem. Praticamente não tem outro cenário, né? E não é um filme monótono. E é um filme assim, você tá acostumado sempre com os filmes com a mesma fórmula. E quando eu vi esse filme testando uma fórmula completamente diferente, eu falei, puta, ok. Agora eu entendi o que as pessoas querem dizer quando falam de crítica de cinema. Realmente, isso aí é uma coisa que vale você falar alguma coisa, né? Fantástico. Posso colocar mais um na pauta aqui? Eu sou um fura-pauta, viu, pessoal? Thiago. Pessoal do Café com Velocidade já me olha torto. Não, a Bárbara até colocou fora do ar aqui, ó. Um filme que também me marcou. É um filme que é aquele que passa 60 vezes na televisão. Eu assisto a 60, que é o Clube dos Cinco, que é um filme também assim. Nossa. Cara, eu revi esses dias, cara, no Netflix. Esse ainda tá muito bom, né, cara? Que filme fantástico. Aquele ali, o John Hughes, superou e retratar a juventude, aquela explosão ali nos anos 80. Eu faço a dancinha do We Are Not Alone até hoje. Essa aí, você, Marcelo. Você já falou tantos aqui nos programas, mas fala. Olha, Thiago, é bom. Falar de filme é aquele velho dilema, né? Igual falar de filhos, né? Embora eu não tenha, né? Mas enfim. Ah, que dilema, então. Cara, olha, agora mesmo tô olhando aqui pros meus filmes aqui, eu vou tentar escolher um aqui. Putz, ó, o que eu mais gosto, cara, e não, ele tá longe de ser o melhor, mas assim, tem um motivo, é o Forrest Gump. E é tão motivo porque talvez seja o talvez não, ele foi o primeiro filme que eu me lembro de ter ido no cinema assim, sozinho, do nada, e fui lá ver. Então, eu acho um puta filme, mas não é o melhor. Mas é o filme que me marca. Agora, se eu tiver que escolher um, cara, não, deixa eu olhar aqui. Ele não escolheu ainda. Tá que pariu. Acho que... Ó, que beleza. Não, ó, beleza, 2001. 2001, Mansão do Espaço. Esse aí não. Esse é, pra mim, fora de sério. É o meu gênero preferido, que é ficção científica. É o meu diretor preferido, que é o Kubrick. E assim, é genial aquele filme do início ao fim. A forma como Kubrick vai construindo, como ele trabalha com o silêncio, a angústia do silêncio daquele filme, é algo assim, cara, é surreal. É um filme que eu vejo ele e assim, quase todo mês eu assisto o 2001, cara. Pra mim é quase a perfeição esse filme. Caramba, todo mês? Todo mês, cara. Todo mês, cara? Como assim? Todo mês, cara. E mês que vem aí vamos ter oportunidade de ver no cinema esse filme, hein? Aqui em São Paulo. Cara, eu acho que eu vou chorar vendo esse filme. É, que vai na mostra vai ter uma retrospectiva do Stanley Kubrick, eles vão passar todos os filmes. Eu gostaria de colocar na pauta a trilogia do Senhor dos Anéis, que, apesar de não ser o meu filme favorito, tem um carinho muito grande pelo filme, pelo jeito, pela história, assim, em si. Eu até, pra você ter uma ideia, tinha uma época que eu ficava irritado com as pessoas que criticavam o filme. Eu trazia, assim, no meu coração, que era um filme tão bom, tão ótimo. E eu me senti vendo como, sei lá, o meu pai estivesse vendo na época Ben-Hur, aqueles grandes épicos do cinema, e o Senhor dos Anéis, o Peter Jackson trouxe pra mim, pra minha geração, pra nossa geração, um épico que foi o Senhor dos Anéis. É por isso que eu gosto tanto do filme. Não é meu filme preferido, claro, mas é um que me marcou e eu gosto muito de mencionar ele, assim, né? Outro dia eu tava revendo, eu não vi inteiro, eu tava pegando a parte final do Senhor dos Anéis, eu chorei, que droga, fiquei chorando, né, ainda bem que ninguém percebeu. Eu sempre revejo quando tem uma reprise, assim, cara, tem os Blu-rays aqui, eu sempre gosto de rever. Mas olha, não precisa ficar com vergonha de chorar com o Senhor dos Anéis, porque eu chorei com Harry Potter. Pior que foi. Pois é. Eu sou o Thiago Tigre. Tá bom, eu sou Bárbara Franzin, do Café com Velocidade, do Velocidade. Eu sou o Anderson, do Velocidade. E eu sou o Fábio Campos, do Café com Velocidade. E eu sou o Marcelo Zanioli, amigo do Thiago e colaborador ocasional aqui do TigreCast. Tá quase toda semana já. Pois é. Eu vou pedir o salário maior. Tá contratado já. Esse aqui é o TigreCast pelo portal São Paulo Digital, o portal do nosso antropólogo, do seu podcast sobre cinema, beleza? Já que o assunto é velocidade, é Fórmula 1, vamos falar aqui sobre por que não dizer um dos maiores, se não o maior. Eu acho que é uma presunção demais falar isso, né? Mas a gente tá falando aqui hoje do documentário do Ayrton Senna, chamado só Senna na versão internacional. Uma coisa, digamos assim, interessante é que, apesar do Senna ser um piloto brasileiro, muito amado por, não só por gente que gostava de Fórmula 1, mas como gente que via ele como um ícone em geral, o filme não foi produzido no Brasil, é um filme em inglês. Eu assisti, na verdade, até vou te dizer que completo foi a primeira vez que eu assisti, porque eu tinha, eu não sei, assim, acho que algum bloqueio pra conseguir assistir esse documentário. Até o Anderson brigou muito comigo, porque ele falou, mas a gente tem o documentário em casa e você foi assistir na internet. Eu falei, não, mas é que eu precisava assistir logo. Mas, assim, eu achei, né, não tão legal esse lado aí de ser produzido fora do Brasil, mas é interessante também porque a gente vê o quanto que ele era, a cena foi admirado pelo mundo inteiro, assim, os jovens, né, já não tem tanto essa noção, assim, da grandiosidade dele. E uma característica que eu achei muito bacana também é que eles retratam como Senna foi assim mesmo, né? Porque pro brasileiro ele é aquele herói, ponto final. Mas a gente que assistiu sabe que tem muita história aí por trás que vai além dele ser simplesmente um gênio. Então essa foi a parte que eu mais gostei, assim, que retratou fielmente mesmo. Eu já vou começar brigando em casa aqui porque eu discordo um pouco. Eu acho que o grande barato é ter sido feito fora do Brasil, na verdade, porque se tem algum, não sei, o Fábio me corrija se eu estiver errado, mas se tem um país que a gente pode falar que ama tanto a Fórmula 1 quanto o Brasil é a Inglaterra, né, cara? São padrinhos aí do esporte, da Fórmula 1 e tal, grandes pilotos na categoria, e os jornalistas são fanáticos por Fórmula 1, eram fanáticos pelo Senna, inclusive tem vários depoimentos de jornalistas ingleses no filme, o filme foi feito na Inglaterra, eu acho que o fato de ser feito lá é muito legal, tem depoimentos inclusive de jornalistas brasileiros, né? Como o Reginaldo Leme, por exemplo, eu acho um documentário assim bem bacana, é uma ótima introdução pra quem não conhece nada do Senna, só via o básico, que as corridas de final de semana não se aprofundou a mais. Filme bem denso, porque não é aquele documentário tão calcado assim em narrar, né? Ele é um documentário mais calcado em imagem, ele é cheio de imagem de época, uma coisa fascinante. Só pelas imagens de época vale muito, assim. Viu? Isso é uma coisa que me atraiu bastante. Os documentaristas, eles costumam, classicamente, quando vão entrevistar alguém, mostrar a cara da pessoa, né? Então, se fosse Reginaldo Leme, seria a cara, mas não. O diretor, que é o Asif Kapadia, ele colocou só a voz e tá com a imagem de Ayrton Senna. Então é imagem dele dentro do carro, dele pensando simplesmente, imagens de família. Isso é muito legal, porque aí você não divide a atenção do espectador muito, nem corta assim, por falar assim, de repente, ah, ele tá pensando naquela parte importante da corrida, naquela curva que eu queria ver, e aparece a cara do Reginaldo Leme na minha cara, do Nigel Mansell, do Alain Prost. Não, eu quero ver o Senna, que ele imagens de bastidor, coisa assim que eu nunca vi na minha vida, e agora tô tendo a oportunidade de fazer agora, né? Então, assim, então isso você vê bem naquela sequência quase pro final, né? Pode dar spoiler, você não sabe que ele morre, né? Nossa, é mesmo, gente. Ele morreu. Pois é. E no final, que ele tá, aqueles momentos pré-corrida, assim, sabe? Fica aquela tensão, só foca nas últimas imagens dele pensando, assim, antes de entrar no carro. É bem isso que você falou, assim. Deixa a cena mais documental que seja falar por si próprio. É bem legal isso. A impressão que eu tenho é que mesmo quem não conhece a história do Senna, você fica ali, quando chega em 94, quando chega no prêmio de San Marino, tanto quem não lê, quem não conhece a história, tanto quem conhece, sente a tensão. O diretor consegue criar uma tensão danada naquela hora, porque, principalmente quando ele tá filmando de dentro do carro, né, da Williams. Eu fiquei pensando assim, nossa, onde é que ele vai fazer esse corte? Eu fiquei agoniado até a parte, né, trágica do filme, que realmente ele corta, que é a cena mais conhecida de todos, né? E infelizmente ele tem um cenário até próprio pra criar todo esse drama, né, Fábio? Tem a história da morte do Ratzenberger, né? O acidente do Barrichello na sexta. Pra quem viveu aquele final de semana, é um outro impacto, né? É diferente, né, de quem tá vendo e aprendendo, porque uma coisa que faz a gente, eu pelo menos me sentir velho, é reconhecer o absurdo, apesar de ter 30 e pouquinhos anos, é reconhecer o absurdo que é de ter gente, fãs de Fórmula 1, que não viram o Senna. Eu acho estranho isso, porque o Senna era parte da nossa vida mesmo, o Senna era parte do nosso dia a dia. Então a gente vê essa geração nova de fãs da Fórmula 1 que não conhece, não viram o Senna guiar, eu acho tão estranho. E documentários como esse, eu também concordo com o Anderson, eu acho valiosíssimo o fato dele ter sido feito lá fora. Se ele fosse feito no Brasil, ele corria o risco de cair numa pieguice, numa dramatização, numa novelização, num processo TV Globo, porque no Brasil é proibido falar mal do Senna ou mostrar qualquer coisa que seja antes Senna. Então, um documentário, até eu não vi o documentário inteiro, apesar de vergonhosamente também tê-lo em casa, e ainda não assisti ele inteiro. É uma vergonha absoluta. Olha, são versões especiais em Blu-ray, que tinha até uma réplica do carro da McLaren, nome de... Esse eu perdi, mas infelizmente. Ainda acho por aí, se por aí, Mercado Livre da Vida. É, só lembrando também, né, você comentou a respeito do... de como, né, o documentário foi produzido. Eu acho que, assim, um grande mérito, né, do diretor foi não usar a maneira convencional de se contar uma história em um documentário. Então, assim, ele não usa as famosas vozes em off para poder introduzir uma situação. Ele vai usando justamente as imagens de arquivo e, assim, por exemplo, ele pega a narração do Reginaldo Leme, mas ele não vai colocar a imagem do Reginaldo Leme. Ele vai pegando algumas situações de arquivo, coisas até da própria família do Senna. Uma narrativa é tão linear que pega desde o início do kart, né, da história do Senna no kart, até o trágico, né, fim de semana em Imola, e você vê como que o tom do documentário vai mudando, vai ficando aquela coisa mais sombria, mais pesada. Eu também, na época, eu assisti também, eu sempre acompanhei Fórmula 1, hoje não tanto quanto eu gostaria, mas sempre fui fã de Fórmula 1, e aquele final de semana eu acompanhei treinos da sexta, o do sábado e domingo. E era um clima muito pesado. Era uma coisa assim: teve o acidente do Rubinho na sexta-feira, aí teve a morte do Ratzenberg no sábado, e você sentia algo estranho no ar. E isso você sente ao assistir o documentário. O Asif Kapadia, é Kapadia que fala, né? Pronuncia? Provavelmente é isso. Asif Kapadia, ele consegue dar esse tom no documentário. Quando vai chegando ali, você sente a angústia no olhar do Senna. Mesmo, né, todo mundo já sabendo o desfecho que vai ter toda aquela história, mas você vai se sentindo angustiado. Aquela atmosfera vai sugando a sua força. Você sente que fala, putz, tem algo estranho nesse lugar. Tem uma aura esquisita, né, nesse autódromo, e algo não vai acontecer, alguma coisa boa. E o documentário não te tira fora daquilo ali. Pelo contrário, ele te joga lá dentro. E um dos acertos do Asif Kapadia é quando ele usa as imagens de arquivo para mostrar, né, o acidente do Senna. Ele mostra justamente a cena, e mostra as filmagens a partir do capacete do Senna. Então você vai ali, você tá acompanhando o Senna até ele cortar para a hora do acidente. Aquilo ali é devastador. Devastador, mas é incrivelmente bem feito, né? Sim, e é imprescindível para a narrativa. Pelo o modo como a Silvia está contando o documentário, é imprescindível. E é muito eficaz isso que ele faz. Ou seja, ele te coloca ao lado do Senna, nos últimos instantes da vida dele, e ele faz o corte justamente na parte que o Senna bate. E ali você já sente aquele silêncio total, aquela desolação, e você fala, acabou. É engraçado, só pra citar uma coisa, que ele tava falando da questão das imagens. Como é um podcast cinema, eu fiz um pouco da lição de casa, né? E fui pesquisar um pouquinho. Não só vi o filme. Essa história das imagens de arquivo foi o primeiro filme do Ayrton Senna que teve aprovação da família dele. Foi a primeira vez que esse filme, um filme qualquer, um documentário, só teve apoio não só da família dele, mas da Fórmula 1 com a FOM, que é a organização que cuida dos direitos de imagem da Fórmula 1. Então, tem imagem inédita demais ali. Até 2000 não tinha algumas imagens do Senna que nunca tinha visto antes. Pô, eu imagino, né? As imagens dos briefings são riquíssimas, riquíssimas. Nossa, imagina aquela briga que o cara tem com o Jean-Marie Balestre lá no briefing. É fantástica aquela imagem. Muito legal. Eu achei assim que alguém ia pular no pescoço do outro, né? Ele falou assim, eu sei o que é bom pra Fórmula 1, né? Estava falando do diretor, eu tava lendo aqui que ele não sabia nada, sabia pouquíssimo da vida do Ayrton Senna antes de fazer o filme. E foi uma exigência dos próprios produtores, que ele realmente não soubesse nada, pra ser o mais distante e um olhar mais imparcial possível sobre o material do filme. Isso foi bem legal. Legal, e uma coisa que vocês também citaram, né, talvez o fato de ter sido produzido fora, é que deu esse peso ao documentário, porque tirou possível, né, um provável caráter ufanista. Também, né? Isso é muito importante. Não ficou não ia ficar uma visão assim de fã, talvez, né? Que ela já pensou, quem que poderia? Vou dizer assim que a gente não tem lá muitos documentaristas bons do Brasil, são alguns, a gente tem alguns, mas são poucos. Não tô dizendo que um filme documentário do Brasil não seria bom, mas seria, claro, cair naquela mesma questão que já falaram aí, o Fábio falou. Provavelmente ia ser um curso na Globo Filmes, quem ia ser o produtor ia ser o próprio... Nossa, me fugiu o nome, cara. O Galvão? O Galvão Bueno, com certeza. Deus, assim, meu Deus. O Senna que ia fazer o Selton Mello, né? Deus que lindo. Só pra gente falar, o Asif, ele é britânico, né? Ele tem só, na carreira, ele tem só documentários. E, infelizmente, o Senna foi o último dele. Mas eu não me preocupo por o filme ter sido dirigido por alguém que não é brasileiro, mas será que não teve nenhum interesse nesse meu tempo? Será que... Eu já... Claro, na época da, cena, da morte do Senna, nós vimos um monte de documentários, né? Reportagens especiais, né? Pra ser mais exato, com na Globo. Fomos inundados desse tipo de programa. Mas eu não lembro de nada, nenhum tipo de... Pra pessoal mexer os pauzinhos assim pra fazer ou um documentário ou até mesmo uma cinebiografia. Pô, ele morreu em 94, né? Ninguém teve essa ideia. A gente teve que esperar um britânico pra mostrar pras audiências mais novas, né? Como o Fábio comentou aí, que os mais, talvez os mais novos não conheçam o Ayrton Senna como deveriam? Eu acho que a questão de não ter sido feito o filme é porque tem essa questão do Senna ser meio que uma entidade ainda presente quando a gente fala de automobilismo no Brasil, né? É muito difícil você fazer alguma coisa com o Senna, por exemplo, que você não tem que pedir autorização pra família, você não tem que pedir autorização pra meio mundo, sabe? É uma imagem muito imaculada, difícil você mexer nela. Então, acho que qualquer obra, inclusive, sei lá, literária, audiovisual, que você mexer com o Senna, tinha que ter uma coisa tão bem pensada, tão cheia de dedos, tão bem executada, e isso feita no Brasil, ainda por cima, que eu acho que ninguém ia ter esmero pra fazer isso tudo, sabe? Eu acho que por isso que esse documentário é fantástico, eu nem lembro de ter ouvido o tema da vitória nesse documentário. Não teve mesmo. Não teve. O tema da vitória não existe. Então. A primeira coisa que eles iam tocar aqui, quando vocês têm feito aqui, era o tema da vitória, logo na abertura. Aqui eles vão fazer uma novela pro Senna. Exato, uma novela. Iam fazer uma minissérie. Ia ser uma novela das 8 pro Senna. Ia ser uma parada tipo Gonzaga. Bem mal feito. De pai pra filho, sabe? Ia ser uma minissérie em 4 capítulos de noite na Globo, sabe? Se bem que o Gonzaga foi pro cinema, sabe? Foi, pois é. Eles esqueceram só me filme depois porque aí aumenta a renda. Nós temos mais ou menos 30 anos aí a média, né? Do público, né? Óbvio que nós não vimos a começo da carreira do Senna em 84 no kart lá e na Toleman, né? Mas vocês começaram a acompanhar a Fórmula 1 mais ou menos quando? Vocês têm ideia? Pergunta é complicada, né? Eu lembro assim de flashes quando eu era mais nova, justamente porque a família inteira via as corridas do Senna e aí você acabava assistindo de bandeja, mas eu acho que até do pessoal assim, do podcast mesmo que a gente faz, acho que eu fui a última a começar a assistir de verdade, assim, foi lá na época do Schumacher, em 98, 99, que eu falei, não, agora eu vou assistir todas as corridas, e era uma época até que as pessoas tinham deixado bastante de assistir Fórmula 1, justamente porque o Senna havia falecido, né, então a minha família perdeu essa... Era quase um ritual, um ritual de domingo, acordar 8 da manhã pra ver o Ayrton Senna correndo, né? Podia ser em qualquer lugar. Ou às vezes ficar de madrugada pra ver a corrida do Japão. É, e aí as pessoas perguntavam, mas como que você começou a gostar, sua família? Alguém, eu falei, não, porque justamente nessa época todo mundo parou de assistir Fórmula 1. Então eu acho que a sério, assim, foi nessa época que Schumacher ganhava tudo, né? Então não foi uma época legal, inclusive, então por isso que eu não reclamo de ver quando tem um piloto, assim, dominando tanto, porque eu lembro do Schumacher. Depois as coisas mudam. A minha questão, na verdade, é assim, porque realmente nós não temos lembranças do Senna correndo na Toleman, nem na Lotus, né? Não. Pelo menos eu não tenho, eu não lembro, eu acho o carro da Lotus muito bonito, aquele preto e dourado, mas são imagens de arquivo, né? Eu realmente comecei a acompanhar o Senna aí quando ele ganhou o primeiro campeonato, e aí pelos 4, 5 anos seguintes, né? Com o carro da McLaren e tudo mais. Nesse meio tempo, entre ele sair da Lotus, toda a carreira dele na McLaren e ir para o Williams, o diretor, no filme, ele, assim, eu vou dizer assim, que ele não esconde as coisas, as controvérsias, né? Por exemplo, a corrida lá, que era ele e o Alan Prost, né? E os dois lá eles se chocam, aí o Senna ganha a corrida, ganha o campeonato, aí não ganha, e aí, como é que é? Sabe, aquela tensão, ele faz questão de mostrar, era um personagem que tinha seus defeitos, não é mesmo? Só faltou falar que ele era corintiano. Esse é o maior defeito. Olha. A única coisa que eu não gostei no filme foi essa caracterização do Prost. Lógico que ele tinha essa rivalidade com o Senna, né? Mas não era uma coisa tão gritante. Inclusive, o Prost ajuda o Instituto Ayrton Senna até hoje, assim. Ninguém fala disso. Então, eu não achei. Acho que isso foi meio pesado. Nem o próprio Prost não gostou dessa caracterização que fizeram dele. Ele precisava de um vilão, digamos assim, de um antagonista. Exato. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que o Senna não tinha seus defeitos, né? Por exemplo, aquela corrida de 89, que o Alan Prost foi campeão. E aí, você ficava olhando a cena, né? Você ficava mais do lado do Senna, mais do lado do Prost. Você assistindo como espectador, né? Porque afinal de contas, eu não lembrava disso, né? De ter assistido isso quando eu era pequeno. Nem eu. Eu também não acompanhei, não. Ou seja, você é o mais velho do podcast hoje aqui. É, eu tenho 31 anos, vocês. Deixa eu também, tô com 31, mas eu não tenho essa lembrança, não. Eu tô dizendo, eu não tenho. Eu sou mais velho. Então, mas eu tô dizendo também, eu não tenho, só me lembrei agora revendo o documentário mesmo, né? Porque... Mas sabe uma coisa, vocês tocaram num... Só cortando um pouquinho, mas enfim. Vocês tocaram no assunto do Proust, e é algo que me incomodou no do documentário. Não só a questão de colocar o Proust como vilão ali, maquiavélico e tudo, mas no final, não mostra que o Senna e o Proust se reconciliaram antes da morte do Senna, né? Óbvio, né? Eles se reconciliaram, tanto que o Proust esteve no funeral do Senna. E isso não é mostrado no documentário, e foi uma das coisas que me... Sabe, na hora eu falei assim, poxa, mas tá, não mostra a reconciliação entre eles, mas depois mostra o Proust carregando o caixão do Senna. Então, assim, isso me incomodou. Isso parece... Coloca ele até como um hipócrita, né? Se é fosse... Sim, sim, sim. Então, eu acho que foi a coisa que talvez mais me incomodou no documentário, foi isso. É, faltou mesmo. E é fato, né? O documentário... precisava, né, pra aumentar a carga dramática, criar a figura do vilão. E o Senna e o Proust foram rivais ferrenhos mesmo, durante um bom tempo, só que não é aquela coisa de um querer matar o outro, como em alguns momentos fica aparecendo no filme, né? Então, assim, até afinal de contas, o Alan Proust, ele empresta a voz, né, pro documentário, né, em alguns momentos. Não é só documentários da época, né? Tem algumas vozes que, inclusive, aparecem ele junto com o Frank Williams também e o Ron Dennis, né? Sim, sim. Enquanto o Senna era piloto, quando o Senna se tornou piloto da Williams, o Proust tinha acabado de se aposentar e tinha sido campeão mundial, né, em 93. Tinha acabado de se aposentar e estava trabalhando na Williams. Né? E isso, assim, o diretor se esqueceu completamente, né? Ou melhor, ele omitiu isso. Ele mostra lá a cena do Proust, mas, assim, não fala, não tece nenhum comentário. Então, é aquilo ali que fica meio no ar. Você fala assim, poxa, mas o que o Proust tá fazendo ali, pô? Eu acho interessante também a reação que ele coloca com a vida pessoal do Senna. Então, ele não esmiuça essas questões, mas ele fala, por exemplo, que, ah, sim, o Senna namorou a Xuxa. Porque mostra uma cena dos dois lá, ele no programa. Aliás, acho que é uma cena até... Acho que é uma cena muito engraçada, que ela fica falando assim, ah, o que você quer assim de presente dele? Ah, eu não posso falar... Eu imagino que ele ficou falando no ouvido dela, cara. Porque vamos concordar que se ele descobre a realidade sobre a Xuxa, dava outro documentário, hein? Opa! Mas dava uma série inteira, bicho. Cara, eu tive eu revendo o documentário, eu tive um pensamento muito maldoso. Na hora que a Xuxa começa a dar os beijos nele, ela fala, feliz, acho que 1989, 1990, 91, 92 e para no 93. É. Em 94, Senna morre. Para no 93, assim, eu sempre pois pensei é. Nisso. Oh, olha pois aí. Ela para fala no 93, fala, olha. É muito matar. Acho que eu vou ter que editar essa parte aqui depois, mas não falam que a Xuxa tinha. Não, o Pelé não liga mais não, pode ficar tranquilo. Não, é a Xuxa que pode processar. A Xuxa, poxa. Aí a Xuxa processa todo mundo. Xuxa chateada. E aí um pouco mais pra frente coloca ele com a Adriana Galisteu. É a impressão que dá é que ele fala assim, ah, eu não quis, o diretor falou assim, né, que ele não gostaria de omitir essas partes, mas também não vou me ater a elas porque não é importante pra minha história. Aqui eu tô contando a cena como ele era como piloto, a ousadia que ele tinha, as brigas que ele tinha e... Eu não vou entrar nesses detalhes assim de, por exemplo, ah, por que a Xuxa deixou ele também, ou por outros motivos, como é que foi a relação dele com a Adriana Galisteu, não. Eu vou apenas mostrar assim que eu sei quem elas foram, mas não vou atrás dessa questão de ficar mexendo em ferido, né? Eu quero só contar a história do piloto. É, isso é verdade. E até uma cena assim que me deixa, mexe bastante assim comigo, é justamente no final, quando estão ali no velório e começa a mostrar os personagens, né, que com o Senna quando ele era vivo, então mostra a Xuxa no enterro, aparece a cena dele no programa, mostra a Adriane, mostra a cena dos dois na moto, nossa, isso pra mim foi muito forte assim, eu fiquei bem emocionada com essa parte, assim. Eu acho que um outro aspecto interessante é quando ele cria, o diretor começa a mostrar que o Senna tava, espero que é claro que a gente não pode falar assim que foi uma ideia totalmente do Ayrton Senna, que ele comenta aliás, a irmã dele que comenta, né, que ele tava ganhando tanto dinheiro já que as pessoas vinham e pediam ajuda pra ele. Ele teve a ideia de criar o Instituto Ayrton Senna. É uma visão interessante, assim, você colocar o próprio personagem, né, o próprio Ayrton Senna, como o idealizador dessa ideia, sem ter o marketing por trás, né? Mas é interessante, assim, que você vê também a gênese dessa ideia, né? Porque hoje em dia o Instituto Ayrton Senna é um instituto reconhecido, é importante para, né, na educação das crianças, segurança das crianças. Então eu acho que nesses... O filme tem aproximadamente uns... No, tem um pouco, tem 1h40 aproximadamente. E eu acho que é importante essa questão, né? Ele, desde 84, quando começa o filme, né, que ele sai do kart e vai pra Fórmula 1. É interessante, foi um pulo interessante isso, né? Porque tem... Desde que começa na Fórmula 3, vai pra Fórmula 1, né? Eu não lembro realmente. Não, mas isso ele fez. Ele foi inclusive campeão na Fórmula 3. Ah, Fórmula 3. O salto dele não foi direto, não. Ah, entendi mal. Obrigado por até me elucidar sobre esse assunto que realmente não conheci. O filme, ele segue uma linearidade, né? Então, só, pelo menos até a morte do Senna, né, eventualmente, e aí, quando ele, nesse meio tempo, então, a gente tem todas as discussões dele com o Prost, as brigas com o Jean-Marie Balestre, a contratação dele para a Williams, no meio termo tem algumas declarações da irmã, de outros pilotos, também, se não me engano, o próprio o Nick Lauda, ele tem uma parte que ele fala logo no começo do filme. Aparece uma discussão de James Hunt, mas não é, claro que não é da época, afinal de contas o James Hunt já morreu, mas era um comentário dele na corrida, numa corrida na Inglaterra. E assim, o que a gente vai pegando dessa coisa de detalhes, assim, é que o Senna era admirado como piloto por muita gente, né? Acho que isso é inegável, né? Você pode falar, assim, que o Senna tinha vários defeitos, que ele era muito competitivo, talvez não pensasse em perigos, pode ser, pode ser uma versão um pouco romantizada demais do diretor, mas essa coisa de retalhos mostra que ele era um, sei lá, ele era um gênio do automobilismo. Vocês concordam com esse termo ou é exagerado demais? Não, com certeza. Eu acho que eu não é nem um gênio do automobilismo, ele era um gênio do esporte na época no Brasil. Porque, se lembrar, o Ayrton Senna explodiu no final da década de 80, começo de 90. E o próprio documentário deixa isso claro, numa época de crise econômica bravíssima no Brasil, assim, a autoestima do brasileiro completamente em baixa. E o cara pega, ganha campeonato, ganha corrida e vai pro pódio com uma bandeira do Brasil e bate no peito, eu sou Ayrton Senna do Brasil, sabe? Aquilo levanta a moral das pessoas de um jeito, até que isso virou bordão depois do locutor, Ayrton Senna do Brasil, entendeu? Foi muito forte aquilo. Não sei se até aquele momento a gente nunca teve um esportista com tanto orgulho de pertencer à nação como tinha o Ayrton Senna. E tem um outro fato também, além da questão econômica, vamos pegar também a questão esportiva. O futebol sempre foi o esporte mais popular do país, só que naquela época o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 70 e só foi conquistar depois em 94, então ele vivia uma entressapa no futebol, ele já não era uma potência do futebol, e os brasileiros, o meio deles de conseguir alguma satisfação, alguma conquista no meio do esporte, era com Senna, não era com o futebol. Talvez isso também ajudou a, é lógico, né, o fato também do Senna sempre nas vitórias estar com a bandeira do país, né, e mostrar que ele tinha orgulho de ser brasileiro, contribuiu demais para isso. Agora, pegando também com esse contexto esportivo, eu acredito que é algo que, lógico, a Rede Globo também contribuiu bastante. Tanto que hoje em dia eu vejo muitas discussões, as pessoas nem questionam a genialidade do Senna, mas questionam se ele é ou não o melhor piloto de todos os tempos. Tem muitas pessoas defendem que, na verdade, foi um mito criado pela Globo, porque precisava de uma figura, né, de um quase um semideus para que representasse esse povo nas telas, na TV, né, no meio esportivo. É algo assim, vou fazer uma péssima comparação, mas é algo como a gente viu nos últimos meses, que a Globo faz com o Neymar. Então, assim, ela precisa de ter um cara no esporte que chame a atenção do povo, que o povo se sinta representado por esse cara. E o Senna era esse cara no automobilismo. Se você pegar pelos números, talvez o Piquet tinha números bem parecidos com o do Senna, em relação a títulos. Só que o Piquet não tinha o carisma do Senna. O Piquet não era aquele cara que batia no peito e falava assim, ah, eu sou brasileiro, como o Senna fazia. Mas aí eu acho que a gente tem que colocar o seguinte ponto. Claro que a fabricação do ídolo, ela foi feita e de forma até competente. Agora, muito do que o Senna... Eu costumo dizer, né? Essas discussões são eternas, né? Se o Senna passa da Tamborello naquele dia, ele sai daquela curva muito menos ídolo do que ele chegou naquela curva, do que ele virou naquela curva. Né? Se o Senna contorna aquela curva, termina o campeonato em 94, corre em 95, ainda que ganhasse, enfim, fosse até onde foi e aposentasse encostando o carro, como fez, como fizeram vários pilotos, eu acho que ele seria muito menos ídolo do que ele é hoje, porque a explosão do Senna veio após a morte dele. Não era essa o Senna não era idolatrado assim, ele era amado pelos fãs da Fórmula 1, claro, o brasileiro gostava dele, essa questão das vitórias, todo mundo assistia a Fórmula 1 por causa dele. E aqui fora do Brasil, ainda digo, ele tinha um grande fanbase no Japão. Pô, lembra de ser saiu um mangá no Japão. Esses eram loucos com ele, esses são loucos com ele mangá, até hoje. Mas um cara que ganha um jogo do Mega Drive merece respeito, né? Então, depois, o fato de ser um... Pessoas não param pra pensar isso. É um ídolo, é uma pessoa pública que morreu diante da TV. Morreu ao vivo, aos olhos do país. Quem mais? Que presidente, que artista famoso morreu aos olhos de todo mundo? Nenhum, se a gente vai contar na história. Então foi a explosão do choque da morte dele, foi que mexeu com todo mundo, e aí criou-se uma imagem acima do que ele era, na verdade, não tô falando em termos não de pilotagem, tô falando em termos de carinho, de idolatria, não vou muito nessa de que o Senna era amado, o Senna passou a ser amado depois que ele morreu, pelo modo como ele morreu. Ele era muito, muito, claro, tinha muitos fãs, é evidente, a maioria do brasileiro assistia a Fórmula 1 por causa dele e deixou de assistir, o que desencadeou uma corrida da televisão mais alvoraçada, se é que existe essa palavra, ou mais atabalhoada para fazer com outro o que fazia com ele, né? Para tentar colocar outro no lugar. Foi uma coisa instantânea. Assim, mas é claro, mas também tem outras coisas assim que colocaram ele como pessoa assim, querida, pelo menos assim, pelos fãs de automobilismo. Tem uma cena que aparece rapidinho no documentário, não sei porque eles não deram mais importância, que é no GP da Bélgica de 92, que ele sai do carro para ajudar um piloto que tinha sido acidentado, tá desmaiado, eu acho que Eric Comas. Ele corria na Ligier, e aí ele perdeu o controle e bateu com força na parede. Aí o Senna, ele saiu do carro da McLaren, ele tirou o carro e desligou o carro porque ele tava vazando combustível. E depois de entrevista, o Comas disse até que o Ayrton tinha salvado a vida dele por causa disso. É uma cena que aparece rapidinho no documentário, isso já no fim. Não, é uma. Claro que não é um cara que era cheio de defeito. Era cheio de defeito, mas tinha super qualidades também. Ele pulando o muro uma das imagens que eu guardo na retina, aquelas que não vou esquecer nunca, é ele pulando o muro do hospital pra ir lá ver o Barrichello. Um dia antes de morrer, dois dias antes de morrer, e dando aquela entrevista falando, não, ele tá bem, né? Como se fosse um embaixador ali, alguém pra. Peraí, gente, eu tô aqui. Que piloto faria isso hoje, né? Se a gente for entrar no universo da Fórmula 1, de ir lá, pular um muro no hospital e voltar como fosse o assessor de imprensa para dar todas as notícias, todas as informações. Claro que era uma pessoa com qualidades, mas também tinha defeitos. Chutou um fiscal, foi dar uma volta, igual fizeram esse final de semana, né? Foi voltar de carona com o Mansell, como o Weber fez com o Alonso aí há poucos dias atrás, e o fiscal veio impedir, e ele chutou o fiscal, por exemplo, numa ação absolutamente rude e errada. Mas enfim, tinha erros e defeitos, e era um piloto absolutamente magnífico. É assim que o Senna tem que ser lembrado, não como ídolo, aquele que o Brasil acordava todas as... acho que não é por aí. É um grande piloto, uma grande pessoa, mas tinha defeitos também, fazia ações fora da pista que às vezes também eram questionáveis. É uma das melhores cenas do filme, cara, ele tomando o Jack Stewart tentando dar um esporro no Senna e o Senna devolvendo. Porra, mas é fantástica essa cena, cara. É fantástica. Jack Stewart, 200 anos de Fórmula 1 nas costas, vai perguntar por que o Ayrton Senna se arrisca tanto. Aí fala, você tá louco, seu velho? Só tô na pista pra me arriscar mesmo, a gente tá competindo pra vencer, seu louco. Você não esperava essa resposta, essa pergunta vindo de você, blá blá blá. Nossa, cara, que fantástica. Essa é uma das melhores cenas. O filme também tem uma crítica à politicagem que tomou conta da Fórmula 1. Eu não vou dizer que foi a partir do começo da carreira dele, mas que se tornou bem evidente naquela época, né? Ele começa o documentário quase falando assim, né? Que a politicagem faz isso, agora é dinheiro, não sei o quê, tem muita coisa que atrapalha. Eu acho que isso atualmente tá numa escala assim monstruosa. Isso hoje estraga o esporte, Thiago. Marcelo. Isso hoje estraga o esporte. Pra quem não vê a Fórmula 1 ou acompanha, ela tem uma ação nociva sobre o que acontece dentro da pista é tremenda. Foi bom o diretor. Não, até tô sabendo agora por vocês. Eu repito, não vi o filme inteiro. Mas é uma ação que deveria ser realmente retratada em documentários. Esbarra no Rush. Não, nós vamos falar do Rush ainda, né? Pois é, tô brincando. Mas o Rush até esbarra nisso também. E tem que ser esbarrado mesmo. Porque isso chegou num ponto de deixar a Fórmula 1. A Fórmula 1 antiga, ela era dito que ela era esporte só no domingo de 2 às 4 da tarde. Hoje em dia, nem de 2 às 4 da tarde ela é esporte. Ela é absolutamente invadida por interesses e por uma corrente que puxa ela para um lado próprio e mercadológico que estraga o esporte. E falando dos finalmente, né, tanto do filme como da corrida, vocês viram a batida ao vivo do Ayrton Senna? Eu não vi, porque eu tava... Eu lembro do grito do Galvão no 300 km por hora. Ele estende a frase. Eu lembro exatamente onde eu tava no quarto, ali no escurinho no domingo, ali não tinha nem aberto a janela. Eu me lembro de tudo, tudo. Eu também lembro de tudo. Eu já tinha citado antes, né, que... Eu sempre fui fã de Fórmula 1, então eu tinha acompanhado os treinos no fim de semana, tava assistindo a corrida, e é aquilo, a imagem é muito forte. Eu consigo lembrar também do Galvão Bueno gritando, falando, Senna, 300 km por hora, bateu forte, e quando você vê o Senna ali, ele mexe um pouco o capacete, mas não sai, você fala, putz, o negócio foi sério. Inclusive eles na transmissão, lembro muito bem disso, na transmissão eles veem esse movimento de cabeça como um bom sinal. Né? Opa, isso, como se fosse uma esperança, tá, né? Eu lembro que eles ficaram muito animados com esse movimento. Isso. É como se fosse um sinalzinho de esperança. Ele falou assim, opa, ele mexeu a cabeça ali, pode ser que esteja bem, mas aí você fica esperando. Vamos ver, se ele vai levantar e ele não levanta. Então... eu acho que foi uma certa agonia, né? Isso. Eu estava dormindo, infelizmente, na hora. Eu lembro quando eu acordei. Aliás, eu acho que uma coisa interessante a gente falar que na temporada passada veio a Williams assim, mas veio com tudo, né? Eu acho que eles devem ter perdido o quê? 2 corridas no ano passado, e daí o Alan Prost foi campeão pela última vez, né? E aí eu lembro assim que muita gente falava assim: não, pô, se o Senna tivesse na Williams também não ia ter pra ninguém. Aí quando ele foi contratado, putz, agora é pronto, agora o Senna vai ser tetracampeão. Só que aí teve os problemas com o carro, né? Porque. Aí tava chegando um garoto chamado Schumacher que atrapalhou um pouco o esquema. Mas também teve o problema da tecnologia usada, né, pela Williams. Teve, o carro nasceu mal, eu não sei se o documentário mostra, mas eu me lembro de imagens dele conversando asperamente com os engenheiros, falando, não funciona, vamos mexer nisso. Parece. Não, sim, o documentário mostra, porque o carro foi praticamente todo modificado, né, de uma temporada para outra. E também, o que a gente já estava citando há pouco tempo aí, um pouco das manobras de bastidores que tem na Fórmula 1. É algo assim, decorrente da história, que hoje em dia tá muito mais forte, mas essa influência da política e econômica nos bastidores da Fórmula 1 sempre existiu. E um pouco da mudança do carro do Senna foi justamente isso, porque o carro de 93 ele era muito mais rápido, a disparidade entre os outros carros era muito grande. Se eu não me engano, o Senna terminou, acho que foi em quinto colocado no campeonato de 93, mas assim, muito distante dos carros da Williams. Aí do ano seguinte foi feita essa modificação e o carro tava muito instável. É porque houve uma mudança quase tão grande como a que vai haver agora, para quem acompanha a Fórmula 1. A tecnologia foi dizimada, foi limada dos carros. Então a Williams de 93, ela tinha aquela suspensão que lia, o computador lia as avarias da pista, e a suspensão já chegava nos bumps sabendo como ela tinha que mexer para amortecer o carro. Isso é a suspensão ativa, que muita gente acompanha a Fórmula 1 e não sabe o que é. A suspensão ativa era aquela que, na curva 3, a pista dá uma baixadinha assim, 0,5... centímetros. Na hora que chegava naquele ponto, a suspensão já baixava. Ela não esperava a reação física do carro pra reagir. Não era reativa, ela era proativa. Por isso suspensão ativa. Então essa é uma coisa tão inteligente, e ela foi sacada do carro, de todos os carros, mas a Williams dominava. Tudo isso pegou a Williams no contrapé. O carro de 93, de 94 não chegava perto, de 92 e 93. Eu, nesse dia, realmente vi o resto da corrida. Fiquei aqui naquela expectativa, né, pra saber o que ia acontecer. Acabou a corrida, fomos almoçar e eu e meu pai, nós fomos até o estádio do Morumbi pra ver o São Paulo e Palmeiras. Daí dá um tempo, acho que é alguns minutos do primeiro tempo, aí o juiz para o jogo, daí mostra na tela lá, no telão, no luminoso, que o Senna tinha morrido. Daí começou uma... Os estádios de futebol naquele dia viveram momentos históricos, né, que nunca tinham vivido antes. Como naquele olê, olê, olê, olá, Senna, foi, nossa, foi assim de arrepiar, cara. E foi ali, né? Foi, Maracanã. É verdade, bem lembrado. Isso. Eu lembro desse dia que no dia foi dia 1º de maio e eu morava em Belo Horizonte. No dia teve um Atlético e Cruzeiro, esse 1º de maio. Isso, era um dia de clássico e as duas torcidas cantaram justamente esse hino, lá, cenar, e cantaram o tempo, assim, antes do jogo e, se não me engano, no intervalo também. E assim, eram rivais em campo, prestando uma última homenagem, né, ao Ayrton Senna. Eu lembro até que depois, quando o corpo dele veio pro Brasil, assim, ainda assim, aliás, antes, né, no dia seguinte, na segunda-feira, eu vou dizer assim que o dia ele amanheceu cinzento e chuvoso. E foi muito estranho, assim. Eu lembro que eu tava na sexta série, cara. A gente chegou na classe, cara. Ninguém tava, sabe? Só falava nisso. Falava nisso. O pessoal tava cabisbaixo. Eu lembro que eu fiquei com uma raiva danada da minha professora de história. Porque ela falou, vocês estão aí tristes, mas ele fez o merecer. Eu sei o que. Eu falei, dá licença. Que professora dela. Belo jeito de encarar a história. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar duas coisas sobre esse acidente. Já que nós estamos falando do dia do acidente, uma delas absolutamente irrelevante e uma delas muito relevante. Primeiro é irrelevante, que é a minha história específica. Esse acidente, ele foi. O pessoal do café, enfim, quem escuta mais tempo, já me cansaram de ouvir eu falar isso. Foi justamente a partir desse acidente que a Bárbara estava contando. Quando ela começou a acompanhar, e vocês perguntaram, né? Quando vocês começaram a acompanhar? Tudo bem, vem do final da década de 80 ali, os flashes na minha cabeça. Mas o dia 1º de maio de 94 foi o dia em que eu inconscientemente tomei a Fórmula 1 como meu esporte preferido. Porque o automobilismo, na verdade, né? Que eu não acompanho só a Fórmula 1. Porque foi o fascínio, e isso, todos nós temos isso, né? O fascínio por um acidente e o fascínio pela morte que me fez parar e pensar, que é isso? Que campeonato é esse? Que esporte é esse? Que leva uma pessoa assim num estalar de dedos, num segundo, e muda a vida das pessoas e choca o país. E eu me lembro que a partir do Grande Prêmio de Mônaco de 94 eu já tinha um interesse na Fórmula 1, então eu fui na contramão. Enquanto todo mundo saiu, todo mundo ia embora da Fórmula 1, eu comecei a interessar e ir pra banca, né? A gente falava isso na edição dessa semana do Café com Velocidade, ir pra banca, começar a querer ler coisas, enfim, críticas, análises, o caminho que ia acontecer, né, com o Brasil, os pilotos brasileiros. Então esse é o lado irrelevante, que é o meu lado pessoal que veio do acidente do Senna. Agora, o lado relevante, que realmente não pode ser deixado, já que nós entramos de um jeito legal aqui, aproveitando o documentário, para falar um pouco da história do esporte, enfim, do impacto dele, esse acidente, eu me lembrei disso quando estávamos falando do movimento de cabeça, né, do Ayrton Senna ali depois. Esse acidente, ele mudou a Fórmula 1. Não é nem que esse dia mudou a Fórmula 1. O acidente do Senna mudou completamente a Fórmula 1, que chega hoje, no dia que nós estamos gravando esse programa, praticamente 20 anos sem nenhuma morte na pista, porque a partir do acidente do Senna, a psicologia do esporte, vamos dizer assim, mudou completamente. A Fórmula 1 saiu para um ramo de segurança, fanático por segurança, mudou totalmente projetos de carro, alterou traçados de autódromo, mudou regras. Esse dia mudou. Se o Senna contorna Tamburello, hoje a gente teria uma Fórmula 1 completamente diferente da que a gente tem hoje, porque foi a partir desse acidente que a Fórmula 1 tomou um caminho. Ela adotou uma filosofia, eu repito, mais fortemente em termos de projetos de carro, tudo, proteção de cabeça, segurança, tecnologia de monocoque, de a fibra de carbono como um instrumento fundamental para a segurança, até cortar autódromo, dizimar autódromos e cortar pistas ao meio, que aí eu já acho que foi um crime, aí eu já acho que ultrapassaram da medida, mas tudo isso por causa desse 1º de maio de 94. Então isso é bom pro ouvinte saber que não tava lá, não viveu isso, o impacto que aquele dia teve, nós já falamos aqui, na sociedade brasileira, na televisão, no automobilismo, enfim. E só para contextualizar, né, e isso tão é verdade que, se a gente lembrar aqui, há alguns anos teve um acidente com o Felipe Massa, e foi justamente por causa dessas modificações de segurança na Fórmula 1, que o Massa hoje está vivo, porque ele tomou uma pancada no, se eu não me engano, foi no supercílio esquerdo, se eu não me engano, que ele tomou no capacete dele, que se fosse o mesmo capacete da época do Senna, ele teria morrido. Interessante. Não sei se fosse só pela morte do Ratzenberger, haveria essa mudança. Não, provavelmente não. A morte do Senna teve uma dimensão assim, gritante. A morte do Ratzenberger foi tão irrelevante que eles fizeram uma corrida no dia seguinte. É verdade. Se tivesse sido relevante pra eles, tá, gente? Porque não tem. São duas vidas com peso igual. É o que ninguém consegue entender. Mas pra Fórmula 1, né? Como aquilo que a gente já tá discutindo um pouco, né? Fugindo um pouco do cinema, mas já entrando na questão da Fórmula 1, que é o jogo político, o jogo de bastidores, né? Que tem um jogo de de bastidores, mas a morte do Senna foi crucial para toda essa mudança. Sem dúvida. Uma das exigências da FIA, só para não se deixar passar, foi de que o capacete, depois daquele... um pouquinho depois, né, não exatamente na sequência, mas um pouquinho depois, o capacete foi obrigado a tolerar uma bala de revólver. Era um dos quesitos de teste para o capacete suportar. Só para dar um exemplo dessa, da linha que foi tomada. Mudando, agora voltando assim para o filme em si, eu acho muito legal a decisão do diretor em não acabar com a morte do Senna em si. Volta para 93, quando ele foi campeão, o último título, daí ele comenta quem foi o maior influenciador dele na corrida, e aí ele não fala de nenhum medalhão, não fala de ninguém assim, de grandes corredores que teve na época dele, não, ele fala do cara do kart, né, eu infelizmente não marquei o nome dele aqui, daí ele mostra assim, fecha com um lado humano, mais humano do Senna, né, deixa ele de lado essa questão de ícone, transforma ele de novo assim num aprendiz, né, e aí acaba emocionando bastante, né, é um filme que eu só assisti recentemente, né, pra que eu tive a ideia de gravar, de falar sobre o assunto agora, não vi na época do lançamento, e eu acho que foi melhor, porque a minha visão cinematográfica hoje em dia tá um pouco mais apurada do que o caso, né, mas assim, vamos aí, gostamos do Senna, ele foi importante pra Fórmula 1, como a Babi já falou, muita gente deixou de assistir o evento depois que o Senna morreu. Algumas pessoas falam assim, não, vamos ver como é que era se sai, mas não foi pra frente, né? E aquilo, né? O Senna vai ficar aí marcado como um grande personagem, um grande piloto. Com defeitos ou não, isso vai ficar em segundo lugar, né? O que vai importar mesmo, assim, é essa imagem que ele deixou. Eu acho que tem no documentário, tem uma coisa bem interessante, que uma mulher fala assim, que a gente precisava, como assim, que vocês, o quê? A gente precisa de um pouco de dinheiro, um pouco de aquilo e um pouco de alegria, né? E o Senna que dava isso pra gente. E aí agora, pá, acabou. Não vou ser tão trágico assim a esse ponto, mas foi uma coisa bem forte mesmo, bem marcante mesmo para o século XX, né? O ano de 1994. Algumas considerações finais sobre o filme. Eu lembrei de uma aqui que eu queria comentar. Talvez é um momento que mais mexe comigo no documentário. Que tem um determinado... Não sei se é no meio, no final, mas acho que é no final. Quando o Senna fala... Ele dá uma entrevista e fala, né, que ele ainda está na metade da vida dele. E que ele não poderia, né, desperdiçar o talento e tudo, né? E semanas depois acontece o acidente. Ou seja, o filme pega esse trecho dessa entrevista dele falando que estaria então na metade da vida dele, e mal sabia ele, né, que na verdade não estaria na metade, sim, estaria semanas dele de morrer. Esse momento eu acho que é muito angustiante também pra mim. É, porque você sabe o que vai vir, né? Sim, exato. O Senna não faz a mínima ideia, óbvio. Quem sabe, né? Sim, mas... vai saber. Assim, só pra finalizar, todo mundo gosta do documentário, não? Sim, foi muito bom. E aprovado, eu, assim, até me arrependo de ter demorado tanto tempo pra assistir. Ah, normal. Sempre tem tempo, ou não. Então, eu me arrependo de ter demorado tanto tempo pra assistir. Não é melhor do que o Rush, mas... Pois é. mas é um bom, claro que é uma boa pedida. Recomendadíssimo. Ah, com certeza. E pra linkar os assuntos aqui, acabou de estrear Rush, No Limite da Emoção. Esse não é um documentário, é um filme, é uma cinebiografia, um filme dirigido pelo Ron Howard. Pra quem não conhece, ele dirigiu também Anjos e Demônios e O Código da Vinci. É um filme dos Estados Unidos e da Inglaterra, que retrata a rivalidade entre dois pilotos dos anos 70, que são James Hunt e o Niki Lauda. Bom, vou perguntar pra vocês primeiro, porque eu realmente não sou conhecedor da Fórmula 1, mas quem são esses dois? Por que que eu ouço muito mais, por que que eu ouvia falar muito mais do Niki Lauda do que o James Hunt? Pergunta pra nossa enciclopédia humana, Fábio Campos. Acho que prioritariamente porque o Niki Lauda é tricampeão do mundo, né? E o Hunt é um piloto que ganhou aquele campeonato, que é o campeonato retratado no filme, né? Eu acho que o principal por isso. A ideia do filme, eu acho que é legal, é uma época. É difícil fazer essa análise sem você entrar no contexto. Pra quem é fã da Fórmula 1, a gente acaba entrando mais, indo além naquela época, naquelas ocasiões, naquelas cenas, naquelas corridas, do que talvez até o diretor queira mostrar. Antes de eu já passar pro Anderson e pra Bárbara também, é um filme que eu acho, vou pretensiosamente tentar entender a cabeça do Ron Howard. Eu acho que ele fez o filme pra não pra todos, além daqueles que são fãs do automobilismo, mas pra todos, o filme é uma boa pedida pra todos, mas ele acaba acertando o fã de automobilismo de uma maneira que, eu vou dizer mais pra frente, eu destrincho mais pra frente, ele acaba acertando de um jeito o fã de automobilismo que deixa sem, deixa caído, deixa boquiaberto aquele que gosta de corrida também. Mas o filme é pra todos, o filme é sem dúvida nenhuma uma história muitíssimo bem contada, e a gente fala as ramificações do automobilismo no decorrer, mas o filme mesmo é uma história muitíssimo bem contada, de uma rivalidade de um tempo, é porque foi um campeonato decidido de uma maneira tão única, nos outros 60 campeonatos da Fórmula 1 não teve nenhum parecido com aquele, né, durante o meio do campeonato e o final são tão únicos, não é da Fórmula 1, longe disso, mas o diretor pegou bem ali, porque é um momento, é um campeonato diferente realmente. Como eu falei, né, não conhecia muito bem a história e me senti totalmente vidrado, diferente da cena do Senna, que eu fiquei tenso porque eu conhecia o resultado, eu fiquei tenso no filme porque eu não sabia o que tinha acontecido naquele filme, naquele campeonato final de contas, quem tinha ganhado, quem era o Hunt ou o Lauda, né, no fim das contas. Eu acho que o filme é assim, ele é muito bom porque ele fala, tem gente, vocês acabaram de ouvir a nossa tentativa de falar sobre Rush no Limite da Emoção, o novo filme do Ron Howard, diretor de Anjos e Demônios. Trata da competição que os corredores, os automobilistas Nick Lauda e James Hunt tinham na década de 70 na Fórmula 1. O problema é que o nosso arquivo, nosso gravador, na verdade, de conversas via Skype, deu pau pela primeira vez em 36 programas. Eu perdi todo o segmento do programa, todo o segmento da conversa com o pessoal do Velocidade.org. Infelizmente, o que eu posso dizer é que o filme é muito bom, todo mundo gostou, e acho que vocês todos devem assistir, mas eu peço desculpas aí, pelo menos é uma coisa que eu aprendi a partir de agora, eu não vou mais confiar tanto na tecnologia e vou não só gravar um backup no meu próprio computador e na nuvem, mas também vou pedir para outras pessoas gravarem o programa junto comigo para evitar esse tipo de problema, certo? Então desculpem aí pela essa interrupção e fiquem aí com essa trilha sonora do dia, vamos ouvir Fame, do David Bowie, que faz parte da trilha sonora de Rush no Limite da Emoção, certo? Então, para entrar em contato, é só continuar entrando no site umtigrenocinema.com, mandar um e-mail para contato@umtigrenocinema.com, o Twitter é @tigrenocinema, página do Facebook é fb.com/umtigrenocinema, certo, gente? Estamos aí, até daqui 15 dias, a gente vai falando, tchau!